Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje iremos falar de uma franquia importante do cinema, cujo primeiro filme é um ponto de referência na questão de computação gráfica, né? Hoje iremos falar de todos os filmes do Jurassic Park. Aê! Aê! Yes! Infância voltando agora com força, ah, meu Deus. Aqui é o Sage, e se te convidarem pra fazer um passeio em um parque cheio de dinossauros, você fala não. Sério, quantos filmes a gente vai precisar? Mais quantos? Esse povo não aprende. Não é possível, cara, não é possível. Aqui é o Mug, e Dr. Ross Eustace Geller está feliz com esse cast. Jurassic Park pode acontecer, né? É. É. Ah, aqui é o Cabeça, e por que, que é o advogado, pô? Que é o advogado, bom, hoje então vamos falar de todos esses filmes, né? O que é o Jurassic Park? Afinal de contas, ele é uma franquia de filmes que foi produzida por Steven Spielberg e distribuída pela Universal Pictures. O primeiro filme dele é baseado num livro do Michael Crichton e dirigido pelo próprio Steven Spielberg. Ele possui 4 filmes e já tem ideias para um 5º filme, já confirmado para 2018. Ou seja, teremos mais pessoas pensando que é legal ir para um parque de dinossauros. É uma franquia bem rica no cinema, já arrecadou mais de 3 bilhões e meio de dólares, sendo que o 4º filme no Jurassic World, ele foi o 4º filme com a maior bilheteria da história, cara. Tem mais de 1 bilhão e 600 o Jurassic World, pra ter uma ideia. Cara. Agradeçam a China, que aparentemente consome Jurassic Park de uma maneira ridícula. Eu vou ser sincero nesse cast e eu falar que eu não assisti Jurassic World no cinema e eu só assisti recentemente, tá ligado? Agora assistiu onde? Meios legais, meios não, ilegais? Não, me julguem, Paulo me julguem. Locadora do Paulo Coelho. É, tô vendo. Depois a gente não ganha patrocínio da Netflix, já sabem por quê, né, gente? Então, bom. O primeiro filme teve um relançamento em 3D aí também em 2013 e por causa disso, somando essa bilheteria também, o primeiro filme ele conseguiu ultrapassar a marca histórica de 1 bilhão de dólares, né, em questão de bilheteria. Bom, considerando a bilheteria já de 93, que já chegou a 900 milhões, cara, dá pra colocar que ela tem aí potencialmente uma das franquias mais rentáveis do cinema, né? Não consegue ganhar, sim, provavelmente Marvel da vida, acho que dos James Bond, né? Os James Bond por causa dos 20 cacetadas filmes. Mas faz a conta, Jurassic Park, 4 filmes, 3 bilhões e meio de dólares. Agora, Marvel, quantos milhões de filmes terão, né? Então, porra, a questão de custo-benefício tá alto pra caramba. E pra fechar, falar que esse primeiro filme, né, ele é um ponto de referência na questão de usar o CG no cinema, né? Assim, a gente sabe que tinha alguns outros filmes que também já usaram CG, tipo O Exterminador do Futuro 2, mas quando se fala em questão de CG mesmo, é o Jurassic Park, cara. Tanto que ele criou a tendência, né, dos filmes usarem CG. O Jurassic Park, ele tem muita coisa que é de... que é animatrônico, né? Ele tem muito efeito prático. Tem bastante. E que eu acho que é muito importante. Tem que são também incríveis os efeitos práticos são daquela Stan Winston Studios. E por outro lado, a gente tinha, né, nos efeitos especiais, a Industrial Lights and Magic, né, que era do George Lucas, que tinha lá feito o seu estouro quando, né, quando fez Star Wars em 77, o primeiro episódio. Ele fez Indiana Jones também, porque já tava dentro, Labirinto, eu acho que eles fizeram também, até fazer aí, em 93, o Jurassic Park. Eu falo assim que foi uma referência que um monte de filmes também começaram a usar o CG. O próprio George Lucas viu isso, cara. Esse CG tá muito bom. Dá pra usar agora nas minhas ideias pro Star Wars, né? Que ele lançou em 97 a versão revitalizada, trilogia clássica, e lançou o episódio 1, 2 e 3 também, graças ao CG. Não, e é o que a gente usa até hoje. Na verdade, hoje é o inverso. Hoje, quando um filme usa efeitos práticos, a gente fica espantado. É, a gente fica feliz quando um filme usa, né? Os caras atuam lá. Teve, se não me engano, na época do... Foi do Hobbit? E o Ian McKellen, ele até ficou triste, que ele não queria atuar em tela verde de jeito nenhum mais. O cara deu piti, quase chorou, porque ele não queria mais, pelo amor de Deus. 300 é só aí. Tela verde. É TG, do começo ao fim. Não tem jeito. Ele é um desses momentos no cinema que sempre surge alguma coisa pra revolucionar, pra marcar e criar tendência. Que nem o Avatar no cinema também. Usar a ideia do 3D. Tá comparando o Avatar, aquela merda. Não questão de qualidade. Ah, okay. Ele cria um ponto de referência para a tendência do cinema. Depois do Avatar, todo mundo fazendo versão 3D. Tudo é 3D. Uhum. Até porque o 3D infla a bilheteria. Então, por que não fazer o 3D mesmo, cara? Bacana. Bem, mas como a gente falou, a gente tem muito filme. E todos eles no mesmo universo do Jurassic Park. Então, a gente aprendeu no 1 que dá merda, 2 que dá merda, no 3 que dá merda e continua dando merda, né? Mas beleza. Tudo isso fora uma cronologia que a gente vai abordar aqui nesse cast, né? Vamos lá, então. Bom, um pouquinho de historinha, né, nessa questão. Vamos lá. Bom, a gente começa a nossa história em lá pra 1981. O Michael Crichton. Michael Crichton, que é autor do livro, né, que surgiu o Jurassic Park. Ele teve sua primeira ideia de um livro, né, no qual os dinossauros retornavam à vida nos dias atuais. Um dos esboços dele seria de que um estudante recriaria um dinossauro. Depois de alguns anos, com alguns esboços e várias pesquisas, surgiu a ideia do Parque dos Dinossauros. O Michael Crichton, ele é um médico formado, além de escritor também, né? Então ele tem esse conhecimento assim de medicina, de ciência e essa vocação para ser área de pesquisa e tal, né? Então ele conhece muito dessa questão. Tanto assim que em 89, ele e o Spielberg, eles que já eram amigos de longa data, eles estavam planejando fazer um filme do ER, Plantão Médico, né? Baseado em um roteiro do Michael Crichton, que ele tinha escrito em 74, inspirado na época que ele fazia a residência em medicina, né? Só que aí, durante essa conversa de planejamento para esse filme do ER, o Spielberg ele descobriu que o Michael Crichton ele estava escrevendo um livro sobre dinossauros. E ele ficou muito empolgado com essa ideia. Tanto que ele parou temporariamente com a ideia desse filme do ER. Só depois que ele voltou com a ideia de fazer agora um episódio piloto do ER, e depois virou um seriado. Só que aí o Spielberg ele acabou saindo da produção, ele deixou Michael Crichton ali e passou a mão para outro produtor. Só que todo mundo sabia que esse livro do Michael Crichton iria ser um grande sucesso. Tanto que sim, o livro ele foi publicado em 1990, mas já em 89 já surgiram propostas para adaptar esse livro para o cinema. Então teve uma grande concorrência, né, para ver quem iria ser o estúdio que pegaria esses direitos. Então, para vender esses direitos a algum estúdio, o Michael Crichton ele fez uma oferta assim, ó: eu vou vender esses direitos, mas eu exijo 1,5 milhão de comissão, né, não negociáveis, né, e mais uma porcentagem substancial da receita do filme. Teve a Warner Bros, né, com a direção do Tim Burton, a Columbia Pictures com a direção do Richard Donner, a 20th Century Fox com a direção do Joe Dante e a Universal Studios com a direção do Steven Spielberg, né? Todos esses quatro fizeram essas propostas. A Universal fez essa proposta a pedido do Spielberg: eu quero fazer a adaptação e eu tô te chamando Universal para você comprar esses direitos para mim. Comprou, arriscando bastante, e fez o filme e rendeu pra caramba, né? No fim, a Universal foi escolhida e a pré-produção do filme já começou em 89, um ano antes da publicação do livro, no qual saiu em 1993 o primeiro filme, o Jurassic Park. O Jurassic Park, ele teve direção e produção do Steven Spielberg. Ele teve um custo de 63 milhões e ele teve uma receita de 914 milhões em 1993. Mas o relançamento dele em 3D em 2013 juntou-se a 1.029 bilhões. 1 bilhão e 29 milhões. Uma coisa interessante da receita em especial desse filme é que, salvo engano, a Universal não estava muito bem das pernas em 93. E ela teve um custo razoável para fazer esse filme, ainda mais como a gente falou, toda a questão de inovação, de tecnologia, de usar efeitos especiais e efeitos práticos. Então, meio que o Jurassic Park foi o que salvou a Universal. Se o Jurassic Park não tivesse a receita que teve, provavelmente a gente não tivesse a Universal como estúdio até hoje. O Jurassic Park salvou realmente a Universal em 93, numa época em que ela estava bem mal das pernas. Uhum, sim, sim. E tanto que a Universal aceitou esse desafio, né, de adaptar a pedido do Spielberg, porque ela confia no Spielberg. E o Spielberg tava maluco também, né? Ele tava querendo fazer isso de qualquer jeito. E o pessoal sabe que o Spielberg era amigão do Michael Crichton, então, com certeza, o Michael Crichton olhou todas as propostas e viu: Steven Spielberg é o primeiro da fila, cara. Tem jeito. É o primeiro. Um outro detalhe só é que a trilha sonora é do John Williams, né? Aí também uma das trilhas sonoras mais clássicas do cinema. Né, e que marcou, cara. Qualquer lugar que você escuta a música do Jurassic Park, você fala, isso é Jurassic Park. Tanto que foi a única coisa que se manteve depois, né? Assim, a música tema a gente teve em todos os filmes. Tem todos os filmes, isso é muito legal. Isso mesmo, muda compositor, mas ainda mantém o tempo. Falando um pouco sobre o que fala o Jurassic Park, né? A gente tem um parque em construção, em uma ilha no meio do nada, né, a ilha Nublar, e ela tem como principal atração diversos dinossauros criados através de genética, clonagem e verificando o que tinha dentro da âmbar. E os paleontólogos Alan Grant, que foi atuado pelo Sam Neill, e a Ellie Sandler, atuada pela Laura Dern, e o matemático Ian Malcolm. São convidados pelo milionário e dono do parque, John Harmond, para visitar e inspecionar o parque. E durante a visita acontecem umas coisas meio loucas. Tipo, tá ruim. Esse John Hammond é tipo um velhinho muito gente fina, cara. Maluco, né? Maluco, mas gente fina. Cara, ele é o típico carinha que fala, porra, podia ser meu avô, cara. Os dinossauros estão fora de suas jaulas e suas zonas de controle agora são todo o parque. Todos os personagens precisam achar um jeito de sobreviver às ameaças que agora são os dinossauros à solta. Esse filme, pra mim, ele é grande marcado pelo meme que é o Alan Grant e a Ellie, tipo, vendo os dinossauros e vendo, tipo, alguma coisa bizarra. É muito bom esse meme. Só por causa disso. Porra, meu, é uma coisa que, tipo, me marca muito. Me marca muito aquela cena e eles replicaram num meme que ficou perfeito, tá ligado? Ele é muito interessante como filme. Eu não sei se vocês já leram o livro também. Por exemplo, eu não tenho ele, já li. Mas o que era o Parque dos Dinossauros, o livro, na verdade? Assim, a pegada no livro é outra coisa. Ele é muito técnico, científico e muito autocrítico em algumas questões. Tem muito pensamento interno. A narrativa é um pouco travada, na minha opinião. O filme é bem mais dinâmico, né? Tanto que esse cara, o John Hammond, que o Mugi gostou bastante no filme, no livro ele é um chato, cara. Ele é um velho arrogante pra caramba. Ah, eu acho legal. Tipo, obviamente tem merdas envolvendo ele, entendeu? Mas se olha ele, eu acho ele, tipo, muito carinha de vovô legal, entendeu? Não, assim, no filme mudaram. Inverteram essas questões. Não, e o Ian Malcolm, por exemplo, ele é um mala mais ainda. Muito pessimista, muito negativo. Tanto que no filme fizeram uma cena mais heróica pra ele também, né? Pra aliviar um pouquinho. O Jurassic Park, ele tem uma questão muito boa sobre a questão do egoísmo do ser humano. Aquela coisa assim de que ele acha que é um deus. Deus por quê? Porque ele trouxe à vida seres que já morreram, já tiveram a sua chance na Terra e eles se foram. E o ser humano, nesse egoísmo todo, traz de volta e acha que pode controlá-lo, né? E vem a tempestade, alguma coisa da natureza, que destrói tudo isso e mostra que o ser humano não tem controle de porra nenhuma. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim. É engraçado que, assim, quando a gente para pra pensar, às vezes a gente fala assim, ah, o Jurassic Park é um filme de aventura, um filme sobre dinossauros, não sei o quê. Ele é, pra mim, ele é um filme de terror, assim, com todas as características, inclusive aquela coisa de você não ver o monstro, né? Você fica vendo pedaços, você fica vendo a ação dele meio que escondida. E é aquela coisa, é tudo causada pelos seres humanos, né? E por isso que talvez o meu personagem favorito, talvez na franquia, e eu acho que no primeiro filme especificamente, no segundo eu não gosto tanto, é o Dr. Ian Malcolm, do Jeff Goldblum. Porque ele é o cara que, desde o começo, ele chega falando, meu, a gente tá mexendo com um grupo de animais que já tiveram sua chance, a evolução selecionou eles, exterminou eles e nós estamos trazendo de volta. Tem uma hora lá que o Hammond, ele fala assim, mas se eu tivesse aqui tentando salvar, sei lá, os Condor, não sei o quê, que tá extinto, você não ia estar, né, me criticando. O Malcolm é um dos principais críticos à ideia de se abrir o parque. E aí ele fala, olha, isso aqui é totalmente diferente. Uma coisa a gente tá falando de uma espécie que o homem destruiu. Outra coisa, a gente tá falando de uma espécie que teve a sua chance, passou pela evolução, e agora a gente, no nosso ego, né, acreditar que pode fazer o que quiser, que vai dar tudo certo, que ele pode fazer acontecer, ele vai e recria os dinossauros, e ele tá falando desde o começo, tudo bem, você tem aí seus planos de contingência, de só ter dinossauro fêmea, ninguém vai fazer nada, eles não vão se reproduzir, mas ele fala, cara, a natureza sempre dá um jeito, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais do filme, eu acho que ele é um personagem muito, muito legal, ele é uma mais sóbrio, vamos dizer assim, dentro do pessoal, o ponto dele virar e falar, meu, vocês estão tudo maluco. Tanto que eu falo assim, isso é a liberdade que o filme tá te dando, né? Pra te mostrar esse ponto de vista. Porque assim, se você for no livro, você vai ver que ele é uma coisa mais científica técnica. Então, o matemático, ele tá ali pra ele ter aquela visão lógica, né, das coisas. Ele tá dando aquela visão da teoria do caos toda hora, falando que não tem como dar certo esse negócio. Ficando até muito negativo. No filme, ele tem que mostrar também é negativo, mas é com o pé no chão. Porque o John Hammond, o milionário, ele tá num sonho deslumbrante, né? Assim, eu descobri algo, eu fiz, mas eu não testei, assim, né? Eu só replicando um método, né? Que eu achei, mas que ele nunca teve essa área de controle totalmente, né? Tanto que quando o Park tá no caos, ele fica falando assim, tá dando errado agora, mas na próxima vez vai dar certo. Cara, mas não tem próxima vez. Você nunca teve controle nessa. Você acha que vai ter o controle na próxima vez? Você não vai ter, cara. O Hammond, né? Ele tem realmente uma visão muito, não, vai dar tudo certo, não. Esse é o sonho dele, e não sei o quê. Então ele tem muito essa coisa. E isso é interessante, né? Ele é meio maluco, mas assim, ele é aquela coisa do sonhador. Tanto que a gente vê também a mudança de ponto de vista do Alan Grant, né? Que assim, no começo ele tá muito maravilhado, depois ele repensa tudo. Pera aí, a natureza já deu o jeito dele. Não tem como você ter esse total controle. Esquece essa ideia, cara. Estamos lidando com predadores lá fora, cara. Então não tem como você ter esse total controle deles, né? É um instinto, o assassino deles vai predominar. Não é que nem um leãozinho que você pode até controlar, não é que nem um mamífero grande, não. É um monstro carniceiro gigante. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme foi lá em 90 e poucos, cara. Eu acho que não vi no cinema esse filme, mas eu fiquei maravilhado com as coisas que tinham ali. CG, dinossauros, depois veio um T-Rex, cara, ao vivo, cara. Quer dizer, como ele tá se locomovendo. Cara, o T-Rex depois disso aqui, cara, popularizou pra caramba, cara. Porra. Sim, é um ótimo filme. Assim, teve uma boa febre e continua tendo um bom conhecimento, entendeu? Sobre dinossauros atualmente. Digamos assim, falar o que é um brontossauro, entendeu? É falar o que é um triceratops. O filme do Parque dos Dinossauros popularizou bastante, mas gerou discussões também no campo científico. Sim. Não é bem assim, alguns desses dinossauros. Pera aí, o Dilophosaurus não agita a crista desse jeito, não. O Velociraptor não é tão grande assim. E assim, querendo ou não, o Jurassic Park, ele definiu, acho que até hoje, muito dos padrões Isso. Do que seria a fantasia de dinossauro. Assim, vai beber da fonte dessa criação. Então, né, é muito se discutir, se discute até hoje sobre essa questão, inclusive o último filme mencionou sobre isso, mas os dinossauros não eram bem assim, se você procurar tem N matérias de sites científicos. Inclusive no filme, no primeiro, você tem uma referência disso em relação ao Alan Grant, a questão deles serem mais próximos dos pássaros, né? Isso. Essa é uma teoria dele, que o próprio menininho Tim meio que ri da cara dele. É, meio que fala assim, mas você disse que eles são parentes dos pássaros? Não me parece, o outro cara lá escreveu um livro bem maior que você, ele fala que não sei, que ele morreu de uma doença, que não sei o quê. Então assim, já tinha um pouco disso lá atrás, mas aí por conta deles terem a liberdade poética de falar assim, esses dinossauros aqui não são os dinossauros puros. Eles têm aí... Eles são híbridos com rã, né? Essas coisas. Isso, você tem pedaços do DNA deles que foram sendo reescritos, né? Recolocados. E no último filme, no Jurassic World, você tem aí uma retomada do personagem do Speed Wong, lá que era um dos cientistas, ele fala assim, tem uma hora que eles estão discutindo, ele fala, mas quando eu tive que criar lá atrás, você me pediu pra tirar as penas, pra fazer isso com escamas, porque isso era o que todo mundo queria ver, quer dizer, dando uma ideia, falando assim, isso que a gente colocou lá atrás, naquela época, não era cientificamente o mais correto quando a gente olha pelo que a gente tem de histórico hoje, mas, eles eram pra ser um produto de entretenimento, né, os dinossauros tinham que seguir aquilo que a população esperava, e claro, você não vai usar uma estética que não atrai o seu público num filme. Então eles conseguem explicar isso diegeticamente dentro do universo do filme, do porquê os dinossauros seguiriam esse padrão que não é tão acurado, né, quando você para pensar cientificamente. Só digo uma coisa, quando vem um cientista oriental brincando de Deus, cuidado. Só pra fechar, curiosidades, né, sobre esses filmes, ó. Harrison Ford, Jim Carrey, Sean Connery, Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow, Julianne Moore já foram cotados pra trabalhar em Jurassic Park, né? Maluco, imagina o Jurassic Park com Jim Carrey. Ia ser animal, cara. Sério mesmo. É você assistiu Ace Ventura com o dinossauro. Sim! É isso. Exato. É. Nossa, ia ser muito legal, cara. Nossa, ia ser Sendo demais. Que de todos esses que eu falei, a Julianne Moore apareceu no segundo filme, no fim das contas. Segundo Michael Crichton, já falei, o filme tem de 10% a 20%, né, do conteúdo do livro. O restante teve que ser adaptado mesmo, questão de dinâmica do filme, etc. Blá, blá, blá. Tanto que tem até uma cena interessante pra mim, na minha cabeça marcante. Quando eles falam, assim, dos DNAs, né, dos sapos que estão ali, né, eles descobrem os ovos ali. Então, como é que esses ovos aqui puderam ser criados, nascidos no parque solto, assim, todos os dinossauros são fêmeas? No filme, o Dr. Alan Grant fala, esses dinossauros têm DNA de sapos. Tem algumas espécies de sapos que, super populosos de uma espécie só fêmeas, um deles vira macho, né? No livro foi uma demora pra tentar entender por que isso aconteceu. E foi aquele cientista oriental que descobriu isso, cara. É, as cenas de ação dos dinossauros iriam ser feitas em go motion, né? Que é uma variação do stop motion. Mas ainda não estavam totalmente convincentes para o Spielberg, né? Ele não gostou de algumas questões. Ia ficar meio estranho, eu acho, hein, cara? Tanto que, assim, o Dennis Muren, da ILM, Industrial Light and Magic, ele falou pro Spielberg, eu acho que esses dinossauros podem ser feitos em CGI. E o Spielberg pediu pra que ele provasse isso. O que, que foi feito? Uma animação em CGI, né? Com o T-Rex perseguindo alguns galimimos, que convenceu o Spielberg a usar computação gráfica. E com isso, o Go Motion foi cancelado. Tem até uma piadinha engraçada, né? Que eles falam assim, quando o Spielberg, esse CGI, junto com o diretor de Go Motion, Phil Tippett, os dois foram ver juntos, né? Ele mostrou todo esse CG, cara, os dois ficaram impressionados. Aí o Spielberg falou pro cara lá, acho que você vai perder o emprego, cara. E o Phil Tippett disse, você quer dizer, extintos, né? Nós estamos extintos, né? E tanto que essa piada, essa frase foi usada no livro. No filme, né, quando ele fala, serão de vocês, paleontólogos, com essa nova dele, ele fala, seremos extintos, né? Então, ele lembrou desse diálogo e ele botou no filme. Só que o Phil Tippett, em vez de ele perder o emprego, ele acabou sendo alocado pra trabalhar na equipe de CGI, ajudando a escrever o movimento dos dinossauros, cara, porque ele tinha muito conhecimento. Bom, mas terminando esse filme, tivemos a continuação dele em 1997, O Mundo Perdido. Onde eu fiquei meio nervoso com as pessoas, porque eles me falam que tem outra ilha, né? Então, mas beleza, vamos lá. A direção, novamente, Steven Spielberg, com custo de 73 milhões e uma receita de 618,6 milhões. Beleza? Outro filme muito bem aclamado de Jurassic Park, né? Enfim. Ele se passa 4 anos após o fechamento do Jurassic Park, onde a gente vai verificar o sítio B, que é a ilha Sorna. Qual o problema desse velho? Na boa. O que, que ele esperou pra falar? Meu, desliga a ilha, sabe? Não. Ele deixou lá e esperou, né? Até interditarem ele, porque a menininha foi comida por dinossauro. Exatamente. Bem, então ainda existiam espécies naquele sítio B. E o matemático, que é o Ian Malcolm, ele descobre que a namorada dele, que é paleontóloga, que é a Sarah Harding, foi pra ilha em uma expedição de pesquisa. Na verdade, assim, ele descobre, tipo, meio... Meu Deus, o que você tá fazendo aqui? E então ele vai salvar ela com toda a merda que tá acontecendo lá, né? Lá ele encontra um grupo que tá com ela também, que eles pretendem capturar os dinossauros, né? Obviamente, não existe parque de dinossauros que dá bom. O filme tem que dar ruim. Você começa assistindo o filme só esperando aonde que vai dar a merda. É aquela história, olha, encontramos dinossauros. Ah, tem um brontossauro ali... Ah, tem outro dinossauro herbívoro bonitinho, mansinho. Esquece dos carnívoros. Rola também uma certa preocupação, porque sempre colocam também crianças, então vai a filha dele, né? Também. Isso é uma coisa que eu também já me acostumei. Sempre vai ter criança pra se preocupar em Jurassic Park, que é elas que vão sair correndo e fazer cagada. Na verdade, isso é um recado. Ouviu, crianças? Vocês podem não ser comidas, mas serão traumatizadas pela sua vida inteira. Eu tenho alguns problemas, porque assim, o primeiro filme pra mim, ele é super redondo, assim. Tirando o Velociraptor abrir maçaneta, eu tenho algum problema com essa coisa, todo mundo cagou porque aconteceu no primeiro. Não é possível, porque ninguém tava nem aí, cara. O Malco era o único cara que tava, gente, pelo amor de Deus, vocês estão tudo maluco, vamos embora daqui. Tudo, não, tá tranquilo, vou tirar umas fotos aqui com dinossauro. Aí tem aquela outra equipe que quer capturar um monte de dinossauro, tem um maluco que quer caçar o T-Rex. Meu Deus, cara. E aí, o idiota do sobrinho, do velho maluco, fala assim, ah, não deu certo na ilha, vou levar pra San Diego os dinossauros. É óbvio que vai dar certo. Se você parar pra pensar, no 1, o parque, ele não estava oficialmente aberto, ele, né? Ele estava em teste. Ele nunca abriu. Ou, né, seja, a humanidade ainda não conhecia dinossauros de volta pra vida, entendeu, na atualidade. Agora, com 2, teve a cagada. Colocaram a porra do dinossauro nos Estados Unidos e falou, meu Deus, existe. Que aí foi a premissa pra, tipo, outros caras, tipo, malucos quererem fazer isso daí, entendeu? É, e você tem que pensar o seguinte, esses dinossauros agora estão soltos numa ilha, mas o pessoal quer usá-lo eles comercialmente também. Captura eles e leva num parque lá nos Estados Unidos agora, né? É aquela questão do homem de novo, né? O homem criou, então ele tem direito a essa propriedade toda, cara. Então eu vou caçar, vou pegar eles, vou raptar eles, vou expor que nem um bicho. Isso aí é pegada King Kong mesmo. Tanto que aquele parque é uma representação do parque do King Kong, cara. Novamente, ele fala dessa questão como o homem, ele é egoísta, ele é idiota, ele se acha mais do que ele realmente pode, as coisas, as grandes corporações que acham que controlam tudo, né? Assim, no primeiro, você ainda tinha cientistas, você tinha um controle, tudo. No segundo, é um bando de engravatado resolvendo as paradas. O sobrinho dele, os advogados dele, caras da empresa, falou, não, vamos fazer isso porque vai dar milhões, né? Mostrando novamente como o ser humano é idiota e consegue fazer cagada. Lembrando que esse filme também, ele é baseado num livro, O Mundo Perdido, também, né? E não é um título que tá aí à toa, não. Ele lembra bastante o título do Mundo Perdido original, feito pelo Sir Arthur Conan Doyle também, né? Tanto que é uma homenagem. Só que para as pessoas não se confundirem, põe no título original. The Lost World e Jurassic Park também, né? Sendo que eu acho que no livro, o livro não li, eu confesso, mas ele tem umas diferenças mais brutais. Mas é um filme legal, eu gosto bastante deste filme, apesar de ele não ser uma novidade mais pra mim, né? A questão do CG, por exemplo. É, eu prefiro o primeiro, eu acho. Eu não sei, eu gosto mais do clima do primeiro. Eu também gosto mais das novidades do primeiro. Ah, o Ian Malcolm, até que eu gosto dele, mas ele como protagonista, talvez, eu acho meio caído. Eu prefiro no primeiro filme. Eu não gosto dessa parte dele de pai, essa coisa da questão sentimental dele. Tem uma cena muito boa no Mundo Perdido, cara, que é... Ó, quando o trailer tá pendurado no abismo, cara. Aquela cena aquilo da calafrio. É bom, hein, cara. Aquilo é quando bom, o vidro tá rachando ali, ele não pode fazer o mínimo de movimento, e tem o cara lá puxando o trailer, e tá os dois tiranossauros ali atacando o caminhão e querendo matar ele, né? Porra! Assim, não sei se só pra mim, mas a grande questão é assim, o primeiro filme, eu acho que ele é tão, mas tão icônico, ao ponto de criar aquela coisa de, sabe, cenas que são marcadas na história? A cena do copinho, da água do copinho... Sim. Quando o tiranossauro tá chegando. Tremor. Ou então aquela cena da cabeça do dinossauro baixando, da pila dele dilatando. Nossa. Quando a menina joga. Aquilo é uma cena que até quem não viu o filme já viu essa cena, seja original, seja replicada, né? E eu acho que o segundo não consegue fazer isso, né? Ele não consegue ser tão único quanto foi o primeiro. Claro, não é demérito aí, seja do roteirista, seja do próprio Steven Spielberg. É porque já era difícil, é uma continuação. Se reinventar muito numa continuação é complicado. Talvez por isso que a gente tenha essa impressão do 1 em relação ao 2. É, só ver a bilheteria, cara. Um rendeu 900 milhões e outro rendeu 600 milhões, né? O pessoal já tava se acostumando com o CG, questão com dinossauros, mesmo sendo Spielberg na direção. Pra mim, isso que é falha no terceiro, que não tem mais nada de diferente. Bom, só pra fechar essa parte, então, curiosidades, né? Após o sucesso do primeiro livro, o Michael Crichton, ele foi pressionado pelos fãs a escrever a continuação. O Spielberg também pressionou o Michael Crichton, né, a escrever a sequência, pra que ele pudesse ser usado no segundo filme. E ele fez, no segundo livro. Bom, algumas cenas nesse filme também foram tiradas do primeiro livro que não foram usadas no primeiro filme. Por exemplo, a garotinha na praia sendo atacada pelos aqueles pequenos dinossauros, os Cops. Tem também a cena de pessoas se escondendo do T-Rex de trás de uma cachoeira, enquanto ele tenta usar a língua para encontrá-las. Também tem alguém sendo morto pelos Comps. No livro, primeiro livro, quem morreu foi o John Raymond, dessa forma. E também tem o T-Rex sendo tranquilizado por dardos tranquilizantes. E pra fechar, a cena em San Diego também, ela deveria ser reservada para um terceiro filme. Só que o Spielberg decidiu usar no segundo filme porque ele percebeu que ele não dirigiria o terceiro filme. Vou garantir o que eu quero. Exatamente. Tanto que no final do livro é eles lá chegando na beirada da ilha sendo resgatados. Acabou. No filme, botaram a cena em San Diego também. Vamos para o Jurassic Park 3. Já no ano 2001, com a direção de John Johnston, que não é Steven Spielberg. É, custo de 93 milhões e uma receita de 368,8 milhões. Caindo um pouquinho mais ainda, né? Esse é o filme que eu menos me agrada também. De todo Jurassic Park, eu esperava mais. Eu tava bem, tipo, querendo assistir, mas não foi um filme que me marcou. Eu gostei, porque eu sou Moog, eu gosto de qualquer porra, né? Enfim, mas ele não me marcou tanto assim. Falando um pouco do filme, Paul e Amanda Kirby, eles contratam um paleontólogo, que é o Alan Grant, para que ele mostre a Ilha Sorna, que é a ilha do segundo filme. Então ele vai como um guia turístico do alto de um avião. Só que não dá isso. Eles entram na ilha, entendeu? O objetivo desse casal, na verdade, era procurar o filho dele que estava perdido dentro da ilha. E agora todos eles estão dentro da ilha e são perseguidos por dinossauros enquanto tentam achar o filho e sair daquela ilha. Lembrando que agora o vilão não é mais o T-Rex, é um dinossauro chamado Spinossauro. Ele é mais agressivo. E pra mostrar que o Spinossauro é mais fodão que um T-Rex, ele mata um T-Rex no filme. Mas é aquele filme de resgate, que é assim, esse filme, ele não tem aquela inovação mais. O CG, o pessoal já acostumou. E não só isso, né? A gente já tá em 2001. É, a gente já viu muita coisa de efeito especial. A gente já viu muita coisa no cinema. Como você falou, você ter um filme traga novamente uma tecnologia é muito difícil. E quando você não tem isso, aliado a um filme que acaba não trazendo inovação no conceito e sendo um pouco mais do mesmo, fica um pouco mais complicado, né? Tanto que eles até tiveram que mudar, né? Não é mais o T-Rex. Mas mesmo assim, é um filme que, pra mim, é um filme ok. O Jurassic Park 1, pra mim, assim, é que ele é bem feitinho e tem nostalgia também. O 3 já tava bem mais velho, já tava de saco cheio de algumas coisas. O filme é o mais inferior da franquia. Não é dirigido pelo Steven Spielberg. Tem esse ponto também. Aquele garotinho ali no meio da mata, ali, como que ele conseguiu sobreviver 8 semanas ali? Não rola. E apresentou pelo menos algumas novidades de alguns dinossauros, tipo... Os pterossauros agora estão mais ativos ali, apareceram... No segundo apareceu bem no finalzinho, né? Agora estão ali, com ameaça. Nesse filme, no 3, tem aquela cena dos pterossauros saindo, tipo, indo pro mar, voando. E eu fico pensando, cara, ferrou, tá ligado? E agora, tá ligado? Eles podem ir pra qualquer lugar. É o mesmo pensamento que eu tenho. Ferrou com o ecossistema, cara. E agora? Como vocês vão explicar esse negócio? É, exatamente, exatamente. Inclusive, no primeiro, você tem no final, acho que a última cena do primeiro filme, é o Alan Grant olhando pro céu e vendo os pássaros, fazendo aquela questão da evolução, dos dinossauros, né? Agora, quando você coloca o pterodáctilo, você fala, e agora? Né? Fudeu o mundo, cara. Tem outras coisas de elementos que são curiosos, tipo, os velociraptors nesse filme, parece que agora tem sistemas de comunicação. Alguns têm penas também, achei isso interessante até. De resto, ele tem um filme até que engraçadinho em outros pontos, tipo, o casal que fica brigando toda hora, e geram situações cômicas. Tem aquele assistente do Alan Grant também, que é um mala chato pra caramba. Depois ele fode com o grupo, depois ele quer se redimir. Pra mim tem mais pontos negativos que positivos, cara. Apesar de que ele é um filme que dá pra ver, mas quais as ressalvas? Ele é assistível, ele é assistível. Sim, algumas curiosidades. Pra ver como ele é meia boca. Pra começar, ele não é dirigido pelo Spielberg. O Spielberg já falou que ele não ia dirigir o terceiro, né? O Joe Johnston acabou dirigindo esse filme, porque o Joe Johnston queria dirigir o segundo filme, já que ele é amigão do Spielberg, só que o Spielberg prometeu pra ele, assim, ó, eu vou dirigir o segundo filme, e caso tenha um terceiro filme, você dirige esse terceiro filme. E na mesma época, o Joe Johnston tava... ocupado dirigindo o Jumanji, tava atrasado a produção, então não deu pra dirigir o segundo filme. Os Spielberg tinha uma ideia de roteiro, né? Olha só, o Dr. Alan Grant, ele estaria morando sozinho na ilha Sorna, em uma árvore, tipo o Robinson Crusoe, pra estudar esses dinossauros. Só que o John Johnston já rejeitou a ideia. Ele não conseguia imaginar o Dr. Grant morando em uma ilha com dinossauros depois dos acontecimentos traumáticos do primeiro filme, cara. O que faz sentido? Para com essa ideia. Aí foi feito um primeiro roteiro depois, né? Pra valer, que envolvia adolescentes abandonados na Ilha Sorna. Só que aí foi rejeitado, porque parecia um episódio ruim de Friends, cara. Aí tinha um segundo roteiro que foi feito, e que foi usado como base para o filme, né? Só que assim, 5 semanas antes de começar pra valer as filmagens, o diretor John Johnson e o Spielberg rejeitaram totalmente o roteiro, porque acharam ele complicado demais. O problema é que já tinham gastado 18 milhões de dólares, né? Nisso tudo, nessa brincadeira toda. Não, aí eu falo assim, não, aí vamos fazer um roteiro um pouco mais simples, né? Sobre resgate de um garoto, né? E, cara, até pra criar esse negócio, então é uma enrolação, chamar outro elenco, chamar outras pessoas, né? Ficou nesse resultado final. Ainda assim, é um filme lucrativo, longe de ser o sucesso de bilheteria que foram os outros, mas aí, né, tranquilamente triplicou o investimento, mas mostrava já um desgaste da franquia. E por conta disso, eu pensei que nunca mais ia ter um Jurassic Park. Mas e é engraçado, porque a gente também não tinha essa necessidade. Sabe aquela coisa, tipo, muito pouco se falava de, assim, ah, a gente precisa de um novo filme de dinossauro, ah, a gente precisa de um novo filme de Jurassic Park. Não, assim, sabe, era uma franquia que ela tava assim, ela tinha acabado, tava esquecida, mas tava ok, assim, tinha muito movimento, sabe? Não se falava muito de, ah, a gente precisa de uma continuação. a gente passou por outras franquias. Com o passar dos anos 2000, o mercado do cinema ele se adaptou para outras coisas, né? Ele se adaptou para os filmes de corrida, se adaptou depois para os filmes que tinham essa coisa como Missão Impossível, os Bourne, o cinema de ação, né? O cinema de aventura, como seria essa aventura com... Eu ainda coloco um pouco de terror, mas que entra nessa coisa de aventura fantástica, não tava mais em alta, não se esperava mais. E aí, como seja, ia comentar, mas com essa onda que a gente teve aí de revivals, e remakes, e reboots, e vamos voltar à década de 90 e trazer coisas de volta, que a ideia do Jurassic, do próximo Jurassic Park, que é o Jurassic World, se materializou. Bom, então, e aí 2015 saiu o Jurassic World. Com direção, dessa vez, agora de Colin Trevorrow, teve também produção de Steven Spielberg, né? Mas ele teve um custo de 150 milhões, ou seja, ele foi o mais caro de todos. E uma receita de 1,670 bilhões. O curioso é que esse diretor, ele fez muito pouca coisa, não tinha nenhum trabalho que fosse notável, assim. Ele era promissor, tinha ganhado assim, alguns prêmios de cinema independente, algumas coisas assim. Foi cotado pra algumas coisas, mas, sabe, nada muito grande. Tanto que assim, até o Jurassic World ele tinha 3 filmes, sabe? Sendo que um deles era um curta. E o cara mandou super bem, assim, ao ponto de que ele vai dirigir Star Wars. A Disney virou e falou assim, ok, vamos dar dinheiro na mão desse cara e a nossa franquia, e a nossa nova franquia mais rentável da história. Caraca, mereceu fazer o que ele conseguiu fazer, claro, tem a mão do Spielberg no meio, com toda certeza. Teve o timing, teve o momento, tudo isso, né, teve tudo isso. Mas é um mérito muito grande. Lembrando que, assim, esse filme, ele demorou pra sair muito. Questão de revisão de roteiro, questão de revisar muita coisa. Rejeitar muitas ideias feitas, problemas de produção. E também tem essas questões aqui. O terceiro filme do Jurassic Park rendeu pouco, né? Então, a ideia tava um pouco mais fria, né? Pra fazer uma continuação. Bom, mas só contar um pouco o que é o Jurassic World, né? Porque, assim... Ele fala que existe agora na Ilha Nublar, onde aconteceu o primeiro filme, né? O parque, o Jurassic Park, finalmente está aberto ao público. Há mais de 10 anos ele está aberto. E com isso, as pessoas agora podem conferir vários shows, né, com dinossauros, shows acrobáticos, e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que alguns deles estão domesticados. Entretanto, a equipe chefiada pela doutora Claire Darin passa a fazer experiências genéticas com seres para criar novas espécies que atraiam mais público. E uma delas, o Indominus Rex, logo adquire uma inteligência bem alta, ele consegue escapar do cativeiro e provoca o caos no parque, e agora cabe ao ex-veterano da marinha e o treinador de Velociraptor, Owen Grade, ajudar a prender esse dinossauro. O Chris Pratt agora tá em todas, em praticamente, viu, sério, filme de ação. Também. É, ele é o novo queridinho, né? Esse filme é até interessante de alguns pontos e algumas coisas exageradas também. O Indominus Rex, cara. É liberdade poética total deles, né? Porque a gente colocou Han no primeiro filme. Vamos colocar Lula, vamos colocar... Ele muda de cor. É, não, porque ele é um dinossauro que consegue se camuflar na vegetação, se consegue camuflar termicamente, ele é muito inteligente, ele consegue controlar Velociraptors, ele é astuto pra quebrar e pra escapar, pra fugir. Cara, porra é essa? Uma boa referência também é que mostra o DNAzinho, cara. Viu? O desenhozinho, né? Putz, quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, que louco. Nossa, que da hora. Eu confesso que é um filme que até que eu gosto, assim. Ele é legal pra caramba. Também não é meu favorito, né? Pra mim é melhor que o 2 e o 3. Obviamente, você tem que aceitar as coisas que ele te passa, né? Muita coisa pessoas não aceitariam, como que vocês falaram. Tipo, o treinador de Velociraptor. Eu acho meio exagerado. Que treina com a paradinha de fazer barulho. Não, isso daí eu achei até aceitável. Agora, no final, pegar aquele lance de olhar e amor entre dinossauro e humano, pra mim, não rolou. A hora que eles colocam de volta o tiranossauro, na minha cabeça, eu levantei e bati palma. Falei, não. Ok, parabéns, sabe? Pra mim, foi a cena mais legal do filme. Vocês me ganharam, sabe? Querendo ou não, pelo menos a construção de roteiro dele é bem interessante. No sentido de retomar alguma coisa como a ideia da teoria do caos, lá do primeiro filme, né? E o ser humano é cuzão. O ser humano quer usar dinossauro pra fazer arma, pra lutar em guerra. E o ser humano faz esse tipo de coisa. Então isso tudo é interessante, remete aos clássicos, né? A resolução final do filme, na forma como ele foi usada, né? A questão de você ter colocado uma arma de Chekhov. Então você coloca um elemento e esse elemento tá ali, ele serve pra finalizar o filme, não vira um deus ex-machina. É interessante. O meu problema no filme, acho que, assim, apesar de gostar de algumas coisas do Chris Pratt, eu acho ele totalmente, assim, sem sal no filme, sabe? É tipo qualquer coisa. Não nutria, assim, metade da simpatia que, por exemplo, o Malcolm fazia eu sentir nos primeiros filmes. A moça, ela é interessante, a atriz, eu acho que a personagem dela é uma personagem interessante. Personagem chato pra caralho, né? Mas beleza. Ele é chato, mas ele é pra ser chato, né? É propositalmente. É a personagem com o salto alto mais poderoso do mundo também. Caraca, é, realmente. Puta, ela corre de salto alto do tiranossauro, parabéns. E eu acho que, assim, talvez o que mais se perdeu foi o tom de terror do primeiro filme. Ele vira um filme como é, por exemplo, aquele 2012, aquele filme de Apocalipse. Sei. Coisas acontecendo, umas coisas ruins, pessoas morrendo, mas você não se choca, não tem terror, não tem tensão. No final até tem um pouco, quando eles estão à noite sendo perseguidos pelo Indominus Rex, tem um pouco mais de tensão. Mas é muito mais ação e aventura do que o primeiro. Então, esse clima faltou um pouco pra mim, essa pegada, mas eu acho que a construção e a ideia, né, a, entre aspas, crítica que é feita, essa questão da teoria do caos, de retomar isso, mesmo que não tenha sido colocado expressamente, eu gosto da premissa, o clima nem tanto, mas eu acho que é melhor que o 3. Você fica feliz, o seu coração velho, ele olha, ele ouve as músicas, e ele fala, ok, tá, eu precisava um pouquinho disso, sabe? Eu entendi o que eles quiseram fazer aqui e vocês conseguiram me ganhar. Tem umas coisas que eu não gosto dele, já falei. Um vilão exagerado, mas muito exagerado. Não dá pra usar um T-Rex, porque o T-Rex já tá acostumado. Tanto assim que, pra mim, o herói do filme é o T-Rex, eu acho. É a coisa que eu mais gostei, cara. Porra, ainda bem que botaram pra bater nesse dinossauro mala, que eu não tava gostando dele. De longe, assim, as pessoas são descartáveis perto dos dinossauros nesse filme. Nenhum deles é carismático. Não me importo com as crianças, não me importava com o Chris Pratt. Importava um pouco com ela, a Claire. Um pouco com o rapaz do TI, que eu gostava um pouquinho dele. Do TI, cara, ele... O detente tinha uma cena engraçada, assim, todo mundo ia embora e ele assim, eu vou ficar. Aí ele vai pra beijar a moça. Não, mas peraí, eu sou comprometida, peraí. Então um abraço, vai, um abraço. Mas, no geral, assim, nenhum dos personagens humanos me despertou qualquer tipo. E o filme, ele desperta alguns momentos nostálgicos, porque são algumas coisas inseridas que lembram o primeiro filme. A música tema também ajuda bastante. O Velociraptors tem algumas coisas que são legais, outros que pra mim são meio exageradas, forçadas. Eu não gosto da ideia deles passarem de meio que vilões pra quase que ajudantes, heróis, né? Tem pontos legais, até, pelo menos o roteiro é um pouco melhor do que o terceiro. Embora ele sempre focado na mesma ideia. O que, que o Indominus Rex tá fazendo agora? O que, que o Indominus vai provocar agora? Eu também gostei do dinossauro de água. Esse deu medo. E eu acho que ele tem aí uma referência muito forte à questão da Disney, né? Esses shows com baleia, né? Muito, bem interessante. E eu ainda vejo os espectadores admirados. Olha aí, ele tá comendo um tubarão branco. Olha aí, caramba. Só não ver. Mano, olha o tamanho dessa criatura. Vocês estão loucos, cara. Esse daí, se é um bicho que escapa pro mar mesmo, cara, eu falo, fodeu, acabou o mundo. Mas tá doido ficar ali naquele show? Eu não fico perto daquele monstro, não. Tá doido. Não, eu acho que, assim, foi a melhor forma. Eu acho que não teria, talvez, uma forma melhor de você retomar a franquia, senão, como o Sage falou, é apelar pro sentimento, né? Apelar pra nostalgia, o revival, usar esse momento pra trazer de volta. E aí, claro, é colocar a franquia de volta no mapa, depois de ter feito 1.6 bilhão, pensar numa continuação, né? Deixar a marca viva. É um caminho. Eu não tenho problemas com esse filme. Eu acho que foi respeitoso. Claro, nunca mais a franquia vai ter a novidade do primeiro filme. Ela nunca vai fazer essa coisa, nunca vai ser essa surpresa. Você nunca mais vai ter esse impacto do primeiro filme, mas também eu acho que eu, pelo menos, não espero mais isso. Não é pra isso que eu fui assistir o Jurassic World, não é isso. Não vai ser pra isso que eu vou assistir um próximo quando ele eventualmente sair. Bom, pra fechar, curiosidades, né? Só pra falar aqui, então, esse filme demorou muito pra sair, né? Por questão de vários roteiros, né? Que não saíam. Tanto que, assim, as ideias eram basicamente as mesmas, olha. Vão pegar alguns atores das franquias anteriores e chamá-los de volta. Chamar o Alan Grant, ou chamar o Ian Malcolm, ou até chamar aquela garotinha na neta do milionário no primeiro. Seria a Keira Knightley, agora mais velha. Chamar muitas ideias e era tudo vetado, tudo cancelado. O Spielberg não gostava de algumas coisas. O pessoal achava que ia ser o diretor do primeiro filme, o John Johnston, mas também acabou não indo. O roteirista também não ia. O produtor também não ia, no fim, só conseguiu sair de algum caminho em 2012, quando uma dupla de roteirista foi finalmente escolhida. E em 2013 o roteiro foi finalizado. E aí as gravações começaram em 2014, né? E pro roteiro, o Spielberg ele queria pelo menos três coisas, ó. Um parque totalmente funcional, um treinador de Velociraptor e um dinossauro homicida que escapa e que precisa ser impedido. O Josh Brolin, o Henry Cavill, até o Jason Statham e o Dwayne Johnson, entre outros, já foram cotados pra estrelar o filme. Só que só o Chris Pratt acabou sendo escolhido. Cara, The Rock com o dinossauro. Ele ia bater no dinossauro, velho. É isso que a gente precisava. Ele ia pegar o Indominus Rex no braço. É isso, sabe? É isso. O Colin Trevorrow, o diretor, ele acabou sendo escolhido por sugestão, né, do Brad Bird, outro diretor, que também queria dirigir esse filme, mas que ele estava ocupado com Tomorrowland, então ele sugeriu o nome desse cara. Olha, tem um diretor interessante, Colin Trevorrow, o pessoal gostou, aí fizeram a proposta pra ele. E graças à bilheteria do Jurassic World, mais de 1,67 bilhões de dólares, um quinto filme foi aprovado facilmente, cara. E vai ter o mesmo casal protagonista, né? Esse filme deve sair em 2018, a princípio. Bom, então, só pra fechar agora de vez esse podcast, vamos às nossas considerações finais sobre franquia. Bem, Jurassic Park, pra mim, é o que eu penso quando me falam de dinossauro, cara. Se você me falar assim, olha, como que você entende como que é um Velociraptor, como que é um T-Rex, eu penso automaticamente nos dinossauros de Jurassic Park. Minha mente automaticamente me lembra do filme, me lembra daquilo. Então, pra mim, hoje, Jurassic Park já está dentro do meu subconsciente. Eu acho que isso foi legal. Trouxe pra grande maioria das pessoas que não tem o conhecimento do que é um dinossauro, alguma coisa do gênero. Hoje, obviamente, todo mundo já tem uma noção de dinossauro, essas situações. Eu achei bem interessante eles pegarem nessa situação. Eu gostei muito de Jurassic Park, Jurassic World atualmente também, achei bem legal. Recomendo altamente assistir Jurassic Park 1, 2 ou 3 se você tiver na vibe. O World eu recomendo porque vai ter mais e tá legal. Dinossauros pra mim sempre foram legais e graças a Jurassic Park e ao Ross de Friends. Bom, eu queria falar aqui então, eu gosto da franquia, assim, de alguns aqui eu gosto mais, né, de alguns filmes, outros eu elevo. Bom, o primeiro filme é uma maravilha, tem que ser visto, recomendado pra todo mundo. Quem não viu, tá perdendo essa oportunidade, veja, vai ver o que é um filme épico, com muitas cenas memoráveis, notáveis, e que fez história e virou um ponto de referência quando ele foi lançado. O segundo filme, pra mim, eu também gosto dele, algumas coisas um pouco mais inferiores que o primeiro, mas ele tem uma cena muito boa, pra mim, aquela cena do abismo. Marcante demais. O terceiro filme eu acho ele o mais fraco de todos da franquia, né? Ele tem muitos pontos negativos, uma história meia boca criada, e no fim acabou sendo até que interessante, mas com muitas ressalvas. O quarto filme, ele é bom, apesar de uns exageros. Essa franquia, então, ela é interessante, devem ser vistos, vão ver como são esses dinossauros no cinema, que acaba ficando no consciente, no subconsciente de todo mundo, né? Vai pensar em dinossauro, vai lembrar rapidamente do Jurassic Park, virou ponto de referência, virou uma febre, todo mundo falando de dinossauros, gostando de dinossauro, e que venha o quinto filme, lá pra 2018, quem sabe, né? Vai ser interessante de ver esse filme também. Vamos ver se vai ser tão bom assim, né, quanto alguns outros, né? Eu acho que quando a gente fala de cinema, de quais filmes são importantes pra história do cinema, o Jurassic Park é um deles, né? É um daqueles filmes que todo mundo tem algum pedaço de Jurassic Park na cabeça. Seja, como eu falei, viu a referência de uma cena do primeiro filme, seja porque assistiu, seja porque ouviu falar. Então, ele é um filme que ele transcende aquele que gosta de cinema, né? Você não necessariamente precisa gostar de cinema e ir ao cinema pra conhecer e saber o que é Jurassic Park. Como o Sérgio falou, ele tem cenas icônicas, uma história muito grande. A gente arranhou praticamente essa questão histórica do filme, dessa coisa do por trás, né? Como a gente falou, tem toda uma questão de momento, a Universal precisando do dinheiro, o filme estando pra sair, o Spielberg sendo alguém que todo mundo confia, né? E dá as coisas na mão dele e meio que dá dinheiro e fala, meu, faz. E o Spielberg, como sendo uma das figuras que compõe a história do cinema e sendo uma dos diretores mais importantes e daquelas pessoas que são apaixonadas e amam o que fazem, e trazem sempre trabalhos incríveis. A gente falou aqui já no Projeto X de diversos projetos que ele tá envolvido. Eu acho que o Jurassic Park é um trabalho. Eu adoro. Eu acho que o primeiro filme, ele é ótimo. Como eu falei, tirando a parte dos Raptors da Maçaneta, que é uma parte que eu meio que ignoro, ele é um filme que traz um tema muito interessante, que é um pouco desse terror científico de evolução, essa coisa do terror genético, né? Uma coisa que a gente tem pouco ainda dessa coisa. Ah, o ser humano extrapolando limites, né? A brincadeira que a gente falou várias vezes aqui da teoria do caos, tudo isso é tão bem encaixado, é tão legal. Então, realmente, esse clima de terror do filme, ele é muito legal. As continuações, elas têm, assim, seus problemas, como a gente já citou aqui. O segundo ainda é um filme bom, o terceiro ele é um filme assistível, mas ele é razoável. E o quarto, ele é um filme que vai te pegar pela nostalgia. Ele é um filme que faz isso de maneira consciente, em querer falar assim, ó, bom, é isso que as pessoas gostam, é isso que a gente vai, vamos tentar não sair não vamos sair muito dessa linha, né? É um filme que não tenta inventar nada novo, não tenta nada muito longe, fica bem, assim, no feijão com arroz, trazendo os elementos clássicos. Então, como a gente falou aqui, trazer o Tiranossauro de volta é um toque de mestre, assim, pro clima do filme e pra todo mundo, por mais que você não gostasse tanto, mas se você já avisou, você fala, ok, tá, esse momento é legal, sabe? E você fica com esse gosto bom, né? Ele finaliza bem. Quero ver os próximos, quero que a franquia continue, acho que é uma franquia que não tem por que não continuar. É o filme pipoca, né? É o filme de família, um filme com dinossauro, como o Muto falou, dinossauros são muito legais, né? A gente gosta de dinossauro, sabe? É, não tem explicação, assim, pessoas gostam de dinossauro. Então, seja dinossauro quando tinha lá nos Transformers, seja como nos Power Rangers, seja nos desenhos, então a gente, nos jogos, a gente gosta. É uma temática que eu acho que pode continuar. Eu quero muito ver os próximos Jurassic Park. Mas claro, com uma expectativa agora de ver um filme pipoca, de ver um filme divertir. E não mais de ter talvez um clássico como foi o primeiro. Mas é um bom prospecto, né? Dentro dessa onda de revivals aí. É estar entre um daqueles bons, daqueles que eu considero como legais, ok. Mas então é isso, galera. Vamos terminar esse podcast. Manda e-mail, manda comentário. Siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter. Eu acho que é isso, terminando esse papo aqui cheio de dinossauros, cheio de criaturas, monstros, um monte de filmes maravilhosos, outros mais ou menos, mas é isso, então é isso aí, até a próxima. Falou, dinossauros. Falou, pessoal. Mais um caixa de entrada aqui, é o Seiji, tô aqui sozinho dessa vez, gravando um caixa de entrada, bem rapidinho, bem curtinho. Mas antes de começar aqueles nossos recadinhos padrões de sempre, né, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via sei lá qualquer outra coisa, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a gente no Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.xpodcast e finalmente siga a gente no Twitter no @projetoxpodcast. Dois recados, né? Saiu o ExpressoCast número 11 com o tema Dark Souls 2. O Jim e o Ether gravaram falando desse jogo, né? Sequência do Dark Souls. Vão lá, escutem, link na postagem. E também saiu o Projeto X Playlist número 80 sobre animes da temporada de outono de 2016. Muitas recomendações de animes, muitas músicas também sendo tocadas. Uma temporada que eu achei até que boa, legal. Vão lá, escutem também, link na postagem. E-mails, né? Temos aqui um e-mail aqui do Rafael H, que é bem curtinho, que ele fala aqui, ó. Olá, pessoal do PXP. Estou sozinho nesse fim de ano, mas ainda bem que lançaram esse cast, assim terei algo para ouvir na virada de ano. Um feliz ano novo para todos vocês. Que bom que com o nosso podcast você não se sentiu sozinho, pelo menos, né? Nesse Réveillon. Tá bom, Rafael H, aqui? E 2017 continue acompanhando a gente, tá? Beleza, valeu, cara. E pra fechar esse caixa de entrada, um comentário aqui aqui rapidinho na Rui Carod. Minha promessa para o próximo ano é fazer pelo menos um bolo diferente por mês. Comecei a fazer com um de cenoura com limão. Muito bom. Opa, bolo de cenoura com limão. Esse parece gostoso. Ah, valeu, Rui. Espero que também consiga cumprir essa promessa. E pra fechar, vou mandar abraços também. O pessoal que comentou ali na Rui. O Bruno Rezende, pro Nego Café, pro Rafael HQ. Valeu, galera. Comentou bastante podcasts, expressocast, playlist. Com isso terminamos mais um Caixa de Entrada. E até a próxima edição. Valeu, galera. Fui.